fantasia, sente o tendencioso colorido que fascina e morfinias a exibição. É recebida, vista, aplaudida, e quem assiste não analisa que o leviano contribui para que não haja avanço. Perceba esse cheiro, é nauseante, putrido e tá de feito ranço. Só depois sentirá o mal-estar do que agora estão agradando. Pois a hipnose faz a cabeça concordar acreditando. Poderia ser melhor conduzido este veículo, combustível usado pra movê-lo a ridículo. Ao ligá-lo, transporte é feito de imediato. Durante esse percurso dá pra ver no ar as cenas de algo fútil e barato. Quem viaja nessa, perde a direção na ilusão da brincadeira, sem sentir que a mente vai absorvendo tanta besteira. A mercadologia faz cada coisa impressionante, pode fazer com que dejetos se transformem em montante. É evidente que nem tudo é prolixo, aquilo que não presta vai pro lixo. E o que? Se aproveita, fica fixo. Minha gente, atenção para uma notícia urgente. Esse veículo está sendo conduzido por uma estrada errada. Para uma notícia urgente, esse veículo está sendo conduzido por uma estrada errada.